já fiz, deixando aqui e ali, em cada lugar, tanta gente feliz. Eu tenho muitas saudades, porém, na verdade, o que eu quero é voltar. E junto com os meus irmãos, na congregação, ao Senhor adorar. Da recordação, o rosto de cada pessoa, amiga e boa, de cada irmão. O tempo passa, é verdade, mas nossa amizade tão linda se faz. Nada destrói este amor que nasceu no Senhor e não finda jamais. Pelos rincões mais distantes, um povo vibrante por lá encontrei. Ao Deus da glória eu peço um novo regresso entre meus irmãos. A todos quero abraçar, ao Senhor adorar de todo o coração.